corre o caminho da malha na meia da rede. Demora-te na baunilha da virilha, na cantina da cantiga umbilical. E não faz mal que continues por baixo da couraça a tua caça. Esta viagem, pá, é especial. Começou no pé, sentido ao pé do chão. E já vai na praça da garganta a emoção. Demora-se a caminho do ouvido e só para no chapéu, na capelina, no sexto sentido original. Lá chegado, à vontade, escuta os limões, a linguagem dos citrinos, a música nos cabelos.